eu só quero meu bem, pra ser feliz no mais ninguém. Quando fico só, sem o meu xodó, eu sofro se ela não vem. Eu fico perturbado, eu bebo em sono apaixonado, quando do meu lado não tenho ela. O que adianta hoje a festa, barra todo dia, minha felicidade. Tudo que a gente já fez.